Patrick, né? Começando o ano, o estagiário desapareceu. Estranho. Patrick e desapareceu há muito tempo. Patrick não, desculpa, o Yuri, né? O Yuri, não, pior que o Yuri, ele era pra não ser mais estagiário a partir dessa edição. Só que não apareceu ainda. Tá demitido. Aí. Não sei. O cara é contra... O cara é contratado e depois falta no trabalho? Dia, né? Falta. Tudo errado, velho. Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Eu não sei, pode ter ficado sem Skype. Mas, enfim, Luke, 2016. Acabou 2015, o ano de hoje. Ah, finalmente acabou. E a primeira pergunta que eu quero saber é: como é que tá 2016 até agora? Eu ganhei um Kindle, então já tá melhor que 2015. Olha já, só. Já tá melhor. Kindle, eu já comecei a ler os livros. Tô lendo agora Deuses Americanos. Olha. Mas eu pensei que você já tinha lido. Não, Deuses Americanos eu não li, não. Eu tô lendo Deuses Americanos, não. É melhor pra ler porque não tem aquela coisa do livro pesado no teu colo, você achar a posição. Você ficar batendo na folha pra que tá voando com o ventilador. Então, é engraçado que ele vem com uma tela... Qual que é aquela tela? Tela de descanso, eu não lembro o nome agora. Aí a tela de descanso é tão bem definida que eu achei que era tipo... Tinha alguma coisa na tela, tipo um plástico pra proteger a tela. E eu fiquei procurando um lugar pra tirar o negócio e não achava. Aí depois eu percebi que não era. É muito bem feitinho o negócio mesmo. Só que agora eu estou com medo de usar e arranhar essa porra. Eu tenho que procurar algum lugar aí pra uma capa, sei lá. Vamos ver. Sabe. Pô, e passei o ano em Copacabana. Olha então... só, cara. Caraca. Minha tia mora em Copacabana, então a gente só atravessou a rua, umas duas ruas e já tava lá na praia. Olha aí, cara. Você vê? E achei os fogos ok. Não achei tão bom, não. Porque eu tinha experiência na minha cabeça quando eu era mais jovem e os fogos saíam da praia. E veio o argentino filho da puta e se machucou com os fogos. Aí eles tiraram da praia e botaram umas balsas longe pra caralho da areia. Então os fogos ficam meio longe, assim. São bonitos, mas fica meio longe, assim. Aí fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu não sabia. Mas comi comida cara no Rio, né? Meus tios pagaram, então foda-se, é caro, então não tem problema. Enquanto eles pediram um negócio, prato de frutos do mar mal cheiroso do caralho, que eu odeio frutos do mar, eu peguei um bifão lá. E foi bom. É aquela coisa, né? Comer com o dinheiro dos outros é a melhor coisa do mundo. Você não precisa pagar. Fazer qualquer coisa na vida dos outros é melhor. É, pô, é ótimo. E o seu ano novo, Evilás, como é que foi? Ah, cara... Não foi nada demais, assim. Eu trabalhei até o dia 22, né? Então, não teve muita coisa. E o Natal da família foi na semana anterior. Então, Natal... Eu só joguei. Que joguei beleza. Não, né? Joguei computador. Cara, eu normalmente poderia pensar, tipo, jogar e tal... Mas sabe quando você pega aquele jogo que é tão legal, e você não se importa que você está perdendo seu videogame? É o Dota aí na minha vida. Pois é, foi meio que isso, sabe? Eu comprei o jogo e já me preparei pra isso. Inclusive, eu já me preparei pra no Réveillon, depois que tivesse os fogos, eu voltar pra casa e jogar. Que beleza. Tipo, é que esse ano de 2015... Talvez não tenha sido ruim na parte profissional, mas foi um ano que, tipo, eu acabei meio que saindo muito pouco. Eu praticamente só saí pra ir pro cinema o ano todo. Eu espero que 2016 não, eu consiga encontrar mais com o pessoal e sair mais em galera. Só que, tipo, eu já tinha feito isso, eu não tinha feito nada o ano todo, então não ia ser a virada que ia mudar essa parada. Então eu nem fui atrás de perguntar se o pessoal realmente foi pra praia, coisa tipo, não encontrei ninguém. Então assim, não foi um grande Réveillon nesse ponto, mas deu pra ver um monte de coisa na Netflix, cara. Eu vi muita coisa na Netflix. Nossa. Muita coisa. Meu Netflix tá meio paradão ainda. Eu vi documentário, cara. Coisa que é muito difícil eu ver. Eu vi o documentário lá de Scientologia. E pior que foi o documentário que me fez achar de outra volta que coisa escrota. Não, cara. Porque eles eles fazem parte dessa religião maluca. É, bebe xixi e essas merdas todas aí. Não, mas... é que é o seguinte, eu respeito os caras pensarem sobre religião em geral. Mas uma religião é assim, não. Você tem que ter a licença humana pra o cara ficar rico. Né? E é uma religião que diz que a medida que você vai subindo de nível, fica, porque ele tem níveis, né? E claro. Quanto mais você vai subindo... mais você vai entendendo e mais você vai ter que pagar. Isso se chama pirâmide. É. Mais ou menos. Pirâmide, porque não é necessariamente a pirâmide, porque pode subir. Né, tipo, que os de cima se suportam em cima dos de baixo. As pessoas de cima não ganham dinheiro em cima das de baixo. Elas só sobem de nível. São os otários. Não necessariamente eles ganham dinheiro. Tipo, que quem tá nessa trilogia, a maior parte já tem grana. Inclusive, tem muita gente que tava lá como voluntário, falando no documentário. Os caras trabalhavam e não ganhavam porra nenhuma. Tá certo. Era muito louco. E, cara, acho que não tinha sentido nada, mas os caras subiram de nível. O cara criou a ideia de que, na verdade, se descobriu que os seres humanos, eles internamente são afetados por uma alma, por almas. GTs, dinheiros, espaço, delegados. É tipo, parece tipo, um cara leu o Mochileiro das Galáxias e definiu que realmente foi o cara do pessoal do outro planeta pra habitar a Terra, só que não pra habitar a Terra e tomar os grandes detalhes, e sim pra entrar com espíritos do mal dentro do ser humano. Por que não, né? Eu faria isso. Cara, não! É justo. Ah, a pessoa é rica, não sabe o que gastar dinheiro, cara. Bota numa religião bizarra. É foda, assim, tipo... beleza, talvez algum certo logista isso aqui, eu posso estar errado. É, vai dar merda. Mas o comentário diz isso. E, cara, é meio estranho, sabe? É porque o meu problema, eu não tô falando com a religião, o problema é o fanatismo. O fanatismo religioso, né? Infelizmente, E é isso, vou parar por aqui. Vai dar merda. Vai dar merda. É, complicado. Vamos emendar a política então. Vamos emendar a política então, né? É, vai dar merda. Pior que eu li percebo. Não, fica quieto. Mas enfim, Lu, o que você viu, leu e o que você quer falar? Né? Não vi muita coisa não, cara, porque como eu tava no Rio, aí tava aquela coisa de voltar do ritmo de viagem, né, você acaba demorando um pouco pra estabilizar as coisas. Então eu continuei a ver Narcos, né, eu vejo de pouquinho em pouquinho, eu acho uma série muito pesada, assim, pra fazer uma maratona, eu não aguento não, eu vejo de pouquinho em pouquinho. Tô mais da metade do episódio 6, tá começando a esquentar. Tá ficando melhor, que o comecinho eu achava meio chato, mas agora no metade pro fim tá ficando legal. Só ainda não gosto muito do núcleo do americano. O americano é meio chato pra caralho. Se fosse só aquele policial mais latino, eu gostaria mais do seriado. Eu continuei a ler o Injustice, que tá chegando no seu ano final, que é a HQ daquela revista baseada naquele jogo da Liga da Justiça. Que o Superman vira um ditador. O quadrinho só pegou mais ou menos a coisa do Superman matar o Coringa e virar um cara do mal. E tá totalmente diferente. O quarto ano foi muito bom. Envolveram até mitologia grega, velho. Foi bem legal. Foi ver os Zeus batendo o Superman, foi da hora. Mitologia grega no universo DC. Eu não entendo porque não tem outras mitologias, tipo a Marvel, só tem a mitologia grega. Sei lá. Deve ser? É, tem tipo. Asgard, essas coisas lá? Não, Asgard não. Não, mas tipo. Ah, sei lá. Só tem. Egito tem? É, então pelo menos isso. Acho legal. A Egito é do Shazam, né? Egito? É porque o cara, o vilão dele, não é meio. Mas. Mas enfim, eu não sabia que a Mulher Maravilha era a filha de Zeus. Não? Isso aí é informação nova pra mim. Eu tinha entendido que ela tinha sido criada no barro lá e tal. Eu lembro disso. Se isso aí é novo, eu já não faço ideia. É porque varia, né? Mas realmente, na Maravilha, eu acho que na nova também. Pelo menos eu explico algumas coisas, né? Que ela ser criada do barro é meio complicado. Zeus já é um cara meio comedor, tava sem nada pra fazer, né? Passou lá nas Amazonas. É, que mais? Eu vi o episódio de Natal de Sherlock. O Sherlock e a Abominável Noiva. Acho que pode ser traduzido assim. Cara, é muito foda, velho. É muito foda. O Watson tá incrível. Ele tá muito foda. Foda pra caralho. Eu tava com saudade de Sherlock. Faz tempo que eu não vi Sherlock, cara. Acho que tava um ou dois anos parado aí. Fizeram esse especial de Natal. Enquanto os atores estavam entre os 25 mil filmes que eles estão fazendo por ano, né? Eles pegaram pra fazer. Episódio... Ele é passado na época dos livros mesmo, na época vitoriana, não sei. É na época dos livros, na época antiga. É de antigamente, fizeram um episódio especial do Sherlock como se fosse dos livros mesmo, da época do livro. É, episódio especial. É bem legal, você dá uma olhada, cara. Eu A gente viu Star Wars, né, Vilasa? Eu gostei, mas com ressalvas, né? Porque é um remake. Foi meio trapaceiro a forma que eles fizeram o filme, porque não tem como um fã não gostar do filme. Eles meio que só introduziram esse filme pra geração nova, pra todo mundo gostar, tirar aquele pensamento que dos antigos e pronto. Agora podemos fazer coisas novas com. Com a história. Talvez o fato de eu não ter tanto problema com esse filme, que como ele é o primeiro, eu entendo que eles não quiseram arriscar muito. Mas se o próximo filme, por exemplo, for Império Contra-Ataca 2, aí eu não vou gostar não. Não, eu só espero. É o meu filme preferido, Império Contra-Ataca, eu vou ficar muito triste. Eu só espero nunca mais ver uma Estrela da Morte na minha vida. Porque puta que pariu, chega! Mas é o que eu tava falando hoje, tava conversando com o André. Que participou lá do podcast e tal, eu falei exatamente isso, assim, é a Estrela da Morte maior, é uma idiotice. Killer, ela é uma coisa babaca. Só que não é uma coisa babaca que tem tudo a ver com Star Wars, porque o pessoal tem planos babacas, cara. Ah, cara, mas pelo menos. Mas eu concordo, não quero ver pela terceira vez uma estrela ainda maior. Porque assim, na verdade. Terceira vez não, quarta estrela. É, pois é. É que tinha uma. Vai, 3,5, vai, se for assim. 3,5. Mas, puta, eu não aguento mais não, cara. Chega de Estrela da Morte. Vai tomar no cu, velho. Chega. Não dá certo. E incomoda um pouco. Eu fui ver a segunda vez e incomodou um pouco as coincidências, assim. Que você para pra pensar. Tem algumas coisas no final que não faz. Eu fui assistir a segunda vez, eu sono. Não faz muito sentido algumas coincidências do final, tipo. A Estrela da Morte é do tamanho de um planeta. E mesmo assim, parece que é uma cidade pequena, que as pessoas se encontram em todos os lugares. O maior problema não é nem isso. A Estrela da Morte, ela retira a energia do Sol, fazendo o Sol morrer pra disparar. Peraí, ela atirou na República. Não, eu não entendi. Certo? Aí destruiu. Ela se moveu pra outro Sol, ou tinha um pouco raio de Sol ali ao redor? E se tinha um pouco raio de Sol, toda vez que ela destrói um Sol, o planeta não devia ficar com a órbita maluca. Mais ou menos e todo mundo morrer. Eu não entendi que ele destrói o Sol, ele só tira a energia. Ele não, tá, não, não, mas tá ele matando mata o Sol. Inclusive por isso não dá sei. A gente sei lá, viu? Vai saber. É, Star Wars, deixa eu pensar. A gente não espera explicações. Tem o robô bolota e robô bolota é foda. E é isso. Eu acho interessante que o pessoal ficava perguntando, né? Porra, mas como é que pode usar o sabre de luz, como é que pode, né? Só Jedi que pode usar. E não, apesar de a gente não mostrar, né? Ele só de luz, o robô usa 4 sabres de luz. Aquele robô não tem a força, pelo amor de Deus. Mas eu não gosto também do Finn começar a usar esse sabre de luz. Não, mas ele usa mal, assim, eu tô dizendo. Eles não precisam explicar que o sabre de luz é só uma arma. É só uma arma. É porque é aquela coisa, aí fica meio banal todo mundo poder usar, eu não gosto. Porque senão o TR-8R, que é o Trader, Eu não sei se você viu essa. claro. Melhor Stormtrooper de todos os tempos. Os caras já estão criando histórias. Já, pô. Já tem teoria de fã aí. É, porque... o Boba Fett tá na nova geração, cara. Não, o Boba Fett é capitã lá, Phasma. Será? Ah, então ela vai ter sobrevivido, né? É lógico que ela vai sobreviver. Eu vou ficar muito revoltado se jogarem uma atriz foda como ela é. Mas a gente tá dando spoiler. Se não TR-8R lá, ele teria um sabre de luz também. Todo mundo teria um sabre de luz. Já tô falando, cara. Ah, eu acho escroto, velho. Eu acho escroto todo mundo poder usar um sabre de luz. Tinha que ter... Eu aceito. Assim, a questão é que. Não é que as pessoas não podem usar um sabre de luz. É uma arma especial que só Jedi sabe fazer. Ela foi criada por Jedi. Isso é fato. Isso é uma parte da história. Não, eu aceito, tipo, quando falar, mas o Finn pode ter a força. Aí pra mim tudo bem. Ele poder usar sabre de luz, mas se não tiver, eu vou ficar preocupado. Os filmes antigos lá, não é um filme maior, é um filme sei lá, quatro sabre de luz. Mas é massa, velho. Mas o robô não tem a força, filho. Ele não é um robô, ele tem partes humanas. Não, então você não sabe não se é a parte. Humanas, o caralho, né? Você não sabe se é a parte humana dele. Porque ele tossia, velho. Porque ah, é a parte humana. Você não sabe se a parte humana tinha os midi-chlorians necessários pra usar um sabre de luz, cara. Aham, você... tá bom. Foda-se. E só pra comentar o final lá. Eu achei uma novela foda mexicana, assim. Cara, eu fiquei, tipo. É muito vergonha. Vai vir na fila da puta, vira, caralho. E, poucos segundos de tela do cara e o cara faz um overactor absurdo ele na é cena. Ele, tipo, Marquinhos, você não Marquinhos. Tipo, uma coisa que tem que dizer desse filme, ele é um remake do episódio 4, beleza. Só que os atores novos são muito melhores do que os atores antigos. Menos e com menos. Que isso, Harrison Ford aí, muito bom. Apesar de eu ter gostado muito dessa, foi era o melhor ator de antes? Pô. Chewbacca, pô. Chewbacca. R2-D2, puta ator. Porra, puta ator ficou o filme todo. Olha o spoiler. Não, mas vemos e comemos. A menina que faz a Rey, o cara faz o King, o outro cara faz o Paulinho. Né? O grupo novo. São melhores atores. São ótimos. A menininha, poucos segundos de tela, você já se apaixona por ela, viu? O sorriso que ela dá. Eu tenho mais problema com a Lu. Ah, mas foda-se. Mas enfim, que mais? Teve mais coisa? Eu falei que eu tava começando a ver o Pequeno Príncipe dormir, né? Eu terminei de ver. Nossa senhora, eu não gostei não, cara. Ah, eu gosto, acho que. Eles forçam muito o negócio do adulto ser quadrado e tal, também não é assim. É, a parte que eu não gosto muito é a parte dele, a parte também não. E eles consideram que a mãe tá errada de proibir a filha de ver o velho que ela não conhece. Eu meio que concordo com a mãe, assim, o velho. Não é que eu discorde da mãe proibir ela de ver o velho. Não, isso é errado, mas pô, também é errado o velho tá encontrando com a filha dela escondido e não comentar nada com ela. Ela tem que saber, tá tudo errado ali. É, mas enfim, o final é ruim, eu não gostei daquele final. Não vou dar spoiler, mas acontece um negócio que. Apesar de que o filme não pega a história do livro. Eu não sei, eu nunca li o livro. Ah, é? Eu nunca li o livro. É só... Não, mas assim, meio, tem nada a ver com isso. Não é uma garota a parte. A história do livro é sobre o Pequeno Príncipe. Entendi. Então, mas eu não gostei muito do final, não. Achei aquele final meio zoadinho. Não precisava. Mas é isso, acho que de interessante é só isso mesmo. E você, Vlas? Ah, eu vou falar muito rápido de algumas coisas que eu vi. Só pra dizer que eu vi. Star Wars já foi falado, então... Eu vi o filme Pegando Fogo, olha só. Olha tá que nome. Pegando Fogo, é, bicho. Que nome. Tá pegando fogo, bicho. É o filme do Bradley Cooper sobre cozinheiros. É tipo Masterchef o filme. Alguma coisa pega fogo? Sim. Cara, eu vou ficar. Ah, bom, eu ia ficar muito decepcionado se não pegar. Mas, em geral, é sobre comida boa. Não é. não é tipo, ah, o cara é um ruim, coisa ruim, não. Na verdade, o cara já é fodão, ele já tem duas Michelin e que conseguiu a terceira. Que é Michelin? Porque Michelin pra mim é um negócio de pneu. Ah, mas é que eles falam também no Masterchef disso, por isso que eu tô falando. É tipo, a nota do conselho lá de cozinha, sei lá, blá, blá, blá, de que é o melhor restaurante. Tá certo. Aí ninguém nunca teve três Michelin. Todo mundo, no máximo, conseguiu foi dois. Esse cara conseguiu pela terceira vez. Mas enfim, o filme é sobre isso. O cara tentar conseguir a terceira vez. Se ele conseguiu ou não conseguiu, não sei. Ou melhor, eu sei, né? Mas você sabe. Você não quer contar. Só não quer contar. Eu vi o filme O Natal dos Cooper, só porque eu sempre vejo um filme de Natal. Por que, velho? Por que, cara? Você viu? Não, pô, por quê? Por que filme de Natal? É um clássico, cara. É um filme Natal tranquilo, de família e tal. Tem umas discussões interessantes, tem umas paradas legais. Eu nunca gostei de filme de Natal, assim. Eu gosto, eu sempre gosto, sabe, de ver. Eu vi um outro filme de Natal que eu não vou comentar aqui, que é de animação. Que eu nem lembro o nome, pelo Netflix, só tava me vendo. O único filme de Natal que eu tolero é o Grinch. É o único filme de Natal que eu tolero. E Duro de Matar. Duro de Matar. Duro de Matar é o filme de Natal definitivo. Então, eu vi o filme da Lucena, Os Seis Ridículos. Por que, de novo? É um filme da Lucena, mas esse já seria pra eu ver. Eu ia ver por causa do pessoal que tá lá. Só de apoio, não é pelo ato que eu vou ver esse filme. Não é. Mas, só pra dizer, eu não achei o filme. O filme não é bom e não é tão merda. A maioria dos filmes da Lucena tá saindo por aí. Por exemplo, eu acho que ele é melhor do que o dos jogos de videogame, que eu esqueci o nome. Pixels. Mas ele não é um filme bom. Mas ele é o filme mais assistido da história do Netflix. É por causa de vocês aí, que financiam essa porra. Pô, o filme saiu em dezembro. Vocês que financiam essa merda aí. Então, tipo, a docina tá Fox, que dentro do pessoal tá falando Fox. A Dancena tá no automático, cara. Ele se foda. Tá ganhando dinheiro pra caralho. Mano. Eu acho que ele tá morto assim por dentro. Ele não tá vivo. Caralho. Ele faz um índio nesse filme, né? Um índio super foda. Caralho, o Dancena faz um índio, não, velho. Não, ele faz um homem branco que foi cuidado dos índios. Ah, tá. E aprendeu as artes marciais dos índios. Caralho, as artes marciais dos índios. Tá certo. Bom roteiro. Tá. Pois é. O papel do Rob Schneider, que assim, cada um tem uma especialidade. Claro que tem o Rob Schneider. Por exemplo, o Terry Crews, a especialidade dele é ser negão. É que ele toca piano. E ele toca piano, ele consegue também tocar piano com o tênis dele. Ah, justo. Isso não é mostrado no filme. Mas ele sabe tocar piano, isso é importante. Tá bom. E a única vantagem do Rob Schneider é que ele tem um burro. E é isso, voltar. E é isso. Porque o burro é o último, ele carrega o pessoal na hora que ele fica no caso da carroça, quando alguém mata o cavalo lá da carroça, ele vai matar. Tem hora que o burro várias vezes caga nas pessoas. Nossa, que piada de cocô, mas caraca, é, piada velho. De cocô, você não viu. Mas é foda. Eu juro, se eu assisto o filme, eu entendo. E eu só tô vendo. Porque é uma ver. Mas a sociedade em geral vê. Eu não entendo muito você não, mas tudo bem. Eu mas que seja. Enfim, eu vi só o Rob Schneider. O Rob Schneider fala a frase dele de sempre. Pega ele! É sempre não, assim. Não. A participação do Rob Schneider é sempre essa. Olha aí, viu? Sempre tem essa porra. Só que ele não fala pega ele. É sempre assim. Ele mata. Olha aí, caralho, o cara morreu pro Rob Schneider, que bosta, hein? Beleza. Eu vi o Bom Dinossauro da Pixar. Cara, é um filme ok, sabe? Esse é um filme da Pixar, eu acho que quem vai pro cinema já sabe que não é pra esperar o grande filme da Pixar. Pelo trailer já mostrava que não era. Então, eu não me decepcionei. Não foi tipo Valente, que é um filme ok. Mas é ok, você esperava mais. No final você foi recebido com um irmão urso. O que você quer? Esse não, esse tipo é um roteiro clássico de animal perdido querendo voltar pra casa. Não, é filme de dinossauro, né? Então, tipo, é um filme clássico, sabe? É bacana, é muito bem feito, é bonito pra caralho, visual. Então, assim, Eu gostei, porque corta as coisas, eu gosto da animação, é muito bem feito mesmo. Eu gosto muito do efeito de água desse filme. O efeito de água desse filme, cara, realmente, no começo ele dá um take assim, um rio, você não sabe se é um rio de verdade, que pegaram e filmaram, ou se é efeito de água em CGI. Então, é muito bem feito, assim. E eu gostei da dinâmica do, tipo, ah, o meteoro não atingiu o planeta Terra, e depois de alguns anos, os dinossauros evoluíram, mas não evoluíram também pra... Ninguém espera e família de dinossauro. Pelo menos eles evoluíram um pouco. É, eu acho legal, eu gostei da dinâmica, eu achei bacana. Me lembrou muito Era do Gelo 1, cara. Lembrou muito Era do Gelo 1. Pelo que me falaram, era todo filme de dinossauro era parecido com esse filme. É tipo Em Busca do Vale Encantado. Pois é. Só que sem músicas loucas. E com um cachorrinho, que é uma pessoa. Eu acho que a única crítica ao filme, entre aspas, é que eles botaram um ser humano pra interagir com o dinossauro. A ideia do filme. Só que eu não sei porquê, eles tiveram que fazer o ser humano ser um cachorro. É um cachorro. Ele age como cachorro, ele fala como cachorro, ele mija como cachorro. Então é um cachorro. Isso me incomodou um pouquinho, mas né, ainda é um filme legal. Eu gosto muito da cena com os T-Rex, é muito boa. Assim, muito boa mesmo, muito bonita e muito foda. E é isso, assim, é um filme legal. E eu vi o último filme, Os Oito Odiados do Tarantino. Pra quem não gosta de Tarantino, não é um filme que você vai gostar muito. Não porque ele é um filme bem tarantinesco, mas ele é um filme tarantinesco lá que lembra um pouco o Cães Aluguel e tal. Só que ele é muito longo, ele é muito longo. Então, tipo, pra quem não gosta de Tarantino, vai ter problema com ele ser muito longo. Mas ele é muito legal porque ele tem... Ele é dividido em sete capítulos dentro dele. Sete não, seis capítulos. Literalmente, aparece na tela preta, parece capítulo 1, blá blá blá. É igual que o Bill tinha isso também. É. É uma trama bem simples, é uma parte que tem se passa no mesmo ambiente. E, cara, é legal porque ele tem, sei lá, uns 10 plot twists no meio, sabe? E é bacana, é bem feito a parada, é bem interessante. É, não é uma violência do tipo... Violência por ser violência, tem sentido. É, tem várias coisas, como, por exemplo, uma coisa só por citar. É coisa tipo... A pessoa tá falando o tempo todo e o outro cara quer matar a pessoa. Então, em certo momento, por exemplo, alguém tá falando, e tipo, o cara dá um tiro na pessoa, ele não deixa o cara terminar de falar. Porque não faz sentido terminar pra falar, foda-se, cara, porra. Eu quero te matar, então morra. Tem coisas do tipo, mas eu gosto bastante. E tem o Samuel Jackson, sim, o Samuel Jackson, tem o Christopher Watts, sendo menos Christopher Watts, não é tanto. Em geral, todos os atores também. Então, eu gostei bastante. Eu realmente fiquei bem empolgado. Assim. Quantos nigger o Samuel Jackson disse nesse filme? Nem tantos, né? Porque ele adora. Nem tantos. Ele não fez tanto quando fez Matrix, né? Pois é. Essa piada aí só poucos vão entender. Porra. Não, acho que nem você entendeu a piada. Lawrence Fishburne com Samuel Jackson, você sabe, tá ligado, né? Então, só pra o pessoal não achar que eu errei de propósito. Tá bom. Mas enfim, de filme foi isso. Eu vi alguns documentários no Netflix, eu vi o Make a Murder, um documentário sobre um cara nos Estados Unidos que foi preso e passou 18 anos na cadeia injustamente e... Dúvida a entender que a polícia sabia que o cara não deveria estar preso, mas ele estava. E por uma coisa, caso de destino, 2 anos depois, ele é preso de novo. Vale. Ele tá preso até hoje. E assim, o documentário, ele é muito parcial, de certa forma. Mas fica muito essa questão, tipo, será que foi ou não foi armação? Será que não armaram porque... não queriam admitir um erro tão grotesco do sistema penal como foi o primeiro caso, porque o primeiro caso foi definitivamente, ele não deveria estar preso. Ele não foi, não é que ele foi solto depois de 18 anos. É que descobriram que ele não era o assassino, não. Ele não era o estuprador que tinha atacado a mulher na primeira vez. Eles descobriram, fizeram um teste de DNA 18 anos depois. Esse teste de DNA comprovou que o cara, ele estava falando a verdade, não fez nada. Então fica muito essa coisa. São 10 episódios, é bem legal, assim, pra, tipo, é um documentário muito bem feito. E é legal porque, como é um documentário feito pro Netflix, então ele tem bastante características de seriados do Netflix, sabe? Não tem tanto aquela característica de documentário de TV. Eu achei bem legal, assim, o documentário é bem interessante. E você fica em dúvida, ele põe em dúvida várias coisas, no final das contas. Eu sinto que se fossem fazer no Brasil, seria muito mais tenso. Eu vi um documentário chamado The Propaganda Game, que é um cara, um espanhol, que conseguiu permissão para entrar na Coreia do Norte. Aí ele estava mostrando como era a Coreia do Norte por dentro. Por quê? Aí é interessante, porque assim, visualmente você vê as coisas e tal, tipo, você pensa realmente, Coreia do Norte é outra coisa, não é ali. Coreia do Norte não é um país que está extremamente... as coisas estão extremamente pobres, sujas, coisa tipo, não. Mas, por outro lado, é legal que ele começa o documentário mostrando tudo pelo perfil dos coreanos, do pessoal do governo e tal. E do meio pro final, você começa a perceber que não é tão assim, sabe? Você começa a perceber que a propaganda negativa contra a Coreia do Norte não tá tão errada. É legal essa dualidade do documentário. E por isso o nome Propaganda Game, porque é um jogo de propaganda dos dois lados, tanto da Coreia do Norte por dentro, quanto dos países de fora, para poder mostrar a Coreia do Norte pior do que ela é de verdade. É interessante para você conhecer um pouquinho mais e você ter uma interpretação melhor do que como é a Coreia do Norte, sabe? Inclusive, eles falam lá, né, por que, que eles têm que ter bombas atômicas. A menina lá fala que não, eles têm que ter, porque se a gente não tiver, ninguém vai respeitar a gente, vão invadir o país. Já não tá ninguém respeitando, já faz muito tempo. Não, mas tipo, tem um pessoal que acredita literalmente, tipo, se não tivermos, eles vão invadir o país. O ditador não tá ajudando muito, né? Rapidinho, então, pra terminar, pessoal, desculpa um pouco o carnaval de fundo, daqui a pouco passa. Eu vi um documentário sobre como era a Scientologia. Pessoas falando que saíram, por que saíram dessa seita, ou dessa religião, foda, sabe? Vejam e tirem suas conclusões, só digo infiéis. Isso. Malditos infiéis. malditos alienígenas. Alienígenas do passado. Isso é o mesmo. E eu vi um documentário sobre pessoas que adoram Kao Hyaru, basicamente isso. Caralho, não, tem um documentário sobre isso, cara. Tem várias vezes. Caralho. É basicamente isso. Ele fala um pouco sobre a história do Confeiteado e tal, mas não é a história do Kao Hyaru. É a história de tudo que gira ao redor e das pessoas que gostam. É toda feita por fãs em geral. Ah, que tá rolando muito rádio, carnaval. Mas é a roupa, tipo, a rua do lado. Cara, eu acho que essa gravação não vai rolar, não. Mas vamos lá. Vamos lá, vai botar jeito. Qualquer coisa você bota a medicação no final. Qualquer coisa isso fica como música de fundo. Criatividade, pô. Essa foi boa, essa eu tô dando risada de verdade, meu. Essa foi boa, meu. Criatividade. É, beleza. Deixa eu ver, tem alguma coisa? Não, eu tenho mais uma coisa que eu lembrei. Eu tinha começado a ver o Prison Break, que era meio que uma promessa minha. Que foi, cara? Heroes Reborn, eu senti isso. Não, Heroes Reborn não. Tinha terminado de ver o. Terminado não, começado a ver o Prison Break, tinha voltado, né? Eu não aguento, cara. É um seriado muito antigo já. Ele tem aquele formato de seriado antigo que eu não aguento mais, não. É cada virada pro comercial tem um plot twist, cada final tem um negócio que, meu Deus, o que vai acontecer? E eu tava achando muito chato, assim, não curti muito, não. Heroes Reborn, hein? Eu não vi, não vou ver, tenho raiva de quem viu. Eu não vou ver. Eu acho que ninguém viu essa porra. Eu não tenho raiva de quem viu, não. Tem gente que viu. Eu tenho. Tem DM que viu. Eu tenho raiva. Porra, velho. Vai ver outra coisa, cara. É muito tempo desperdiçado. Mas é isso. Acabou. É só o último. Eu li Persepolis também. Li Persepolis. E é muito bom, cara. Porra, todo mundo deveria ver Li Persepolis. É muito bom. Você já leu, né? Não. Cara, leia, é muito bom. É muito bom. Um dia lerei. É, só pra quem não sabe, é a história de uma garota iraniana contando a vida dela, basicamente. Ela se passa desde antes da Revolução, quando ainda era... É que não dá pra dizer que era império, né? Mas eles tinham um imperador. Era meio que monarquia. É, passando pra República, e no processo de República, passando pra toda a adoração religiosa e toda a parada maluca que é hoje. É interessante pra caralho, assim, muito, muito bacana mesmo. E não é à toa que tipo, ganhou tantos prêmios desse tipo. Enfim, é isso. Vamos então para o tema da edição. Edição de 2016, muita gente faria uma edição falando sobre como foi 2015, né? Mas não, foda-se, já passou. Foda-se, não vamos lembrar de 2015 esse ano. Foda-se, 2015 já foi. Então a gente vai falar ao contrário, a gente vai falar sobre expectativas de 2016, o que a gente espera no âmbito geral sobre o ano, sobre o que vai sair de animação, de quadrinho, de jogos, de livros, talvez, sei lá, se tiver alguma coisa. O que a gente espera consumir em 2015 de cultura visual? Então, cada um vai puxar alguma coisa e até a gente logo vai acabar as nossas coisas. Então, vamos aí ver o que vai dar. Então, questão, puxa alguma coisa aí. Você está afim de ver em 2015, você sabe que vai sair. Expectativa. Cara, eu não sei como isso aconteceu na minha vida, mas eu quero ver o filme do Deadpool. Eu quero. Eu não sei o que tá acontecendo. Caralho. É meio triste, mas os dois trailers que saíram foram fodas pra caralho. Então, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, assim. Mas eu achei... Eu achei muito do segundo trailer que mostra os poderes dos outros personagens. Porra... É engraçado, porque você vai cuidar desse aqui, aí vai o Colosso tomar uma porrada. Ah não, dessa aqui. Aí vem a mulherzinha lá. Eu achei bem engraçado, cara. Eu achei as piadinhas todas muito boas. Agora vamos ver se todas as piadas do filme vão estar nesses dois trailers, né? Pois é, o problema é esse, é que sempre existe a possibilidade de as melhores cenas do filme estarem nos trailers. Estão repetindo muito a mesma cena do filme, sabe? Só, por enquanto só tem algumas partes iguais, assim, né? A da rodovia, a dele virando lá o mutante Deadpool. E só, por enquanto. Por exemplo, nada todas muito... as piadinhas de referências a outros filmes basicamente se perderam, né? E o cara vai falar qualquer coisa, menos uniforme verde, todo mundo já sabe a piada. É, essa aí já foi. É igual usar a cena do Capitão América e o Buck batendo no Homem de Ferro. Ia ser muito mais foda você no filme ver a cena, mas no trailer. Com certeza. Já foi. Eu vou quebrar a expectativa de pessoal. Na verdade, eu achei quase difícil quebrar. Mas, por exemplo, um negócio que eu achei foda, que eu não esperava, que eu não li nada. Eu tava assistindo Supergirl, tava tomando episódios que eu não tinha visto ainda. Supergirl? No Supergirl, o seriado. Não é que no seriado da Supergirl aparece o cara que é renegado em todas as coisas. De mídia live action da DC, menos um filme tosco que tempo atrás. É o Caçador de Marte. Caçador de Homens. O Caçador de Homens de Marte está na Supergirl. É, o visual dele é bom, mas o Tornado Vermelho. Não, para, meu Deus. Eles gastaram todo o orçamento no Caçador de Homens, porque o Tornado Vermelho. O Tornado Vermelho parece aqueles alienígenas de filmes dos anos 50, sabe? É muito ruim, é muito ruim também. Cara. Mas você tá vendo Supergirl, cara? De verdade? É legal, sério. É bacana. Não tem aquele tom de ser extremamente feminista e coisa do tipo. Ele tem sobre essa pegada toda de força feminina e tal, mas ele não tem aquele tom que apareceu no trailer, tom do primeiro episódio. Diabo veste Prada. geral não tem. Acho que depois do primeiro episódio não tem mais nada, assim, sabe? Ah, tô tranquilo. Não é meu tipo de série. É realmente tranquilo, assim, é bem, bem ok. Eu ainda prefiro Flash, mas eu acho ok. Mas enfim, Deadpool, eu tô muito afim de ver. Eu tava afim de ver o Batman vs Superman, mas o segundo trailer me... deixou meh. Eu vou ver. Eu sou meh. Eu vou ver, mas ele tava alto por ser um filme novo, né? Uma experiência nova, mas o trailer mostrou o filme inteiro. Então, já não é mais uma experiência tão nova assim pra mim. Deadpool ainda tá mais... É mais uma curiosidade maior, uma curiosidade mórbida. Mas o Snyder disse que não tem nada, cara. Tem muito mais coisa pra rolar, cara. Que ele tá feliz que as pessoas estão achando que já viram tudo nos trailers, porque vão chegar nesse tempo e vão se surpreender. Gente, não é que no final o vilão é o Lex Luthor numa armadura que... que vai ser foda, velho. Vai ser massa, velho. Não. Aí, pelo menos você pode dizer que uma coisa aconteceu, cara. É isso. Pô. Tipo, não apareceu o Lex Luthor careca, como apareceu o Xavier careca. Caraca, também, né? Foda-se. O Xavier careca foi foda, cara. Não, filho da puta, não olha o final do filme, caralho. Não é nem o final, deve ser o meio, mas... Foda-se, aquilo. Eu também não ligo muito, não. É que pra mim os filmes do X-Men sempre foram meio baixa renda, Vilazo. Porque os visuais dos quadrinhos era aquela coisa absurda, foda pra caralho. Aí você vai ver o Colossus sem fazer nada. Você vê o Apocalipse e Van Uzi. Aí, cara, desanima. O Arcanjo. Cara, não, cara. É CGI anos 90, cara. Tá muito feio, pô. Mas é um Arcanjo. Tipo, eu não me importo com o Arcanjo. Eu me importo com aquela porra da filme. Só isso, né? Não com o personagem. Eu não sei, eu não gosto muito, eu não gostei tanto do trailer. Achei legal, mas é tipo, o Apocalipse ficou gigante e atacou o Xavier. Não, gente, aquilo provavelmente é na cabeça do Xavier, eles estão tendo uma batalha psíquica. É tipo esse tipo de coisa. Eu vou te falar que depois do Magneto ter levantado um estádio de futebol sem motivo nenhum, não duvidaria de nada. E ele vai ficar mais poderoso, porque o Apocalipse deixa as pessoas mais poderosas. Então eu não sei o que ele vai fazer. Agora então... você dois estádios de futebol. Porra. Eu quero saber como é que eles vão fazer o Pietro perder alguma luta. Porque o Pietro é deus do mundo, velho. Não tem como ele ser atingido por alguém. Então eu quero ver como é que eu vou fazer isso. Mas tudo bem. Isso é a gente esperando alguma coisa, né? Então vai, Vilazo. Espere alguma coisa aí. O que você tá esperando? Aí, cara. Então vou aproveitar, já falou de super-herói, e vou falar então que eu tô de fato esperando Doutor Estranho, cara. Doutor Estranho, bom, quero muito ver. Não sei nada do filme, já quero muito ver. Eu acho que vai ser algo meio Homem de Ferro também, porque a história do Doutor Estranho é bem parecida com o Homem de Ferro. Porque... Se for, eu vou ficar muito feliz, eu gosto pra caralho. Porque a origem do Doutor Estranho, o primeiro quadrinho, saiu bem perto do quadrinho do Homem de Ferro. Os dois são lá o grupo que formou a Marvel no começo da editora, né? Então as histórias são bem parecidas, porque o Stan Lee é um cara muito criativo. Muito. Então, eu não sei. Eu acho que vai ser legal o filme, mas eu quero ver se eles mudam alguma coisa dessa história do Doutor. Tô curioso pra ver. E eu quero ver, sei lá, o Homem-Aranha E eu ainda acho que é tipo, vão mostrar o Homem-Aranha salvando pessoas e isso vai mostrar pro Steve Rogers que ele tá errado. Porque eu não vejo o Homem-Aranha garoto entrando no meio da porrada ali, não. Vai ser meio estranho. Steve Rogers? Não, o Steve Rogers vai estar dando porrada no Homem de Ferro, mas ele vai ver o Homem-Aranha salvando as pessoas na cidade, assim, no meio da porrada. E ele vai achar que ele tá errado? Sim, que ele vai achar, isso que é heroísmo. Não dá a entender que o Capitão Homem de Ferro tá errado. Mas no quadrinho é a mesma coisa. Não sei se você lembra. No quadrinho ele vê os bombeiros salvando as pessoas. Mas aí ele mostra, mas é pros dois lados. Mas enfim, Capitão América vai morrer. É esse o final do filme. Sempre soube. Depois que eu falei Star Wars, eu fiquei nada. Sempre soube. Depois do que eu falei de Star Wars, eu não digo nada. É, você meio que me deu um spoiler absurdo de Star Wars, eu não percebi. Mas eu sempre soube, Capitão América morreu, fica aí minhas palavras. vai entrar o Buck no lugar dele, porque estão falando, ah, vai botar o Falcão. Gente, o Falcão, não, gente. Deixa eu te falar, eu acho que o Falcão vai morrer. O Falcão perdeu pro Homem-Formiga, velho, não tem como ele virar o Capitão América. Só porque ele é negro, tá bom. Que absurdo. Que absurdo, né? Nunca aconteceu nessas... Eu acho que ele vai sobreviver. Tem que ter um negro na equipe. Eu realmente acho que alguém vai morrer. Eu acho que é o Capitão América. Eu também acho. E sobre ser negro, cara, tem um Pantera Negra aí. Olha aí. E eu não tô sendo escroto, pessoal, né? O cara mudou a minha Pantera Negra, que ele é negro. Ele é negro, na verdade, tá? É, ele veio da África, ele é negro. Só pra ficar assim. Não, mas isso é o que? Isso é tanto, pô. Não, pô, ele veio da África, ele é. Então, automaticamente todo africano é negro. Não, a parte lá dele, que ele mora da região, é negra. Não tem branco, na... Mas, até agora, a única parte que tive na região, na Marvel, só tinha caras brancos. Que eu lembro, em Wakanda, é só negro. Não, é, mas só que a gente só viu Wakanda no filme do Homem de Ferro, do Homem de Ferro, pra vir dos dois, mais ou menos, né? Só tinha o vilão. Você falou dos quadrinhos, o vilão não era de Wakanda... Enfim, eu falei que quero ver o Doutor Estranho, então Guerra Civil, tá? Tá, o Guerra Civil eu quero ver, mas eu sei que vai ser bom já. O Doutor Estranho já é aquela coisa, o que é que vou fazer, né? Ah, e uma dúvida, você quer ou não quer ver os quadrinhos se também? Eu vou ver porque eu sou um velho. Mas eu não tô muito afim não, cara. Eu tô curioso, deixa eu te falar que eu tô curioso. Eu quero um trailer 2, sabe? Trailer 1 e... Olha, parece cuidado. Que ele só foi lançado pra os fãs. Ah, mas falavam isso do primeiro trailer do Batman Superman, o trailer 2 foi aí, né? Mostrou mas aí. O primeiro trailer do Batman Superman, aquele primeiro lá, aquele lá não tinha nada. Daquele dele pra agora, tu falou praticamente tudo. Ah, mas eu sei, eu não. O Esquadrão Suicida eu vou ver pra ver o Coringa Jason Todd, né? Não, cara. Eu não sei, eu não tô muito animadão como o pessoal tá. O pessoal tá frenético, velho. O pessoal tá desesperado com o filme. Eu não vejo tudo isso nesse filme, não. Não, também não, eu já falei, eu não gosto da ideia de ser só. E a Alequina vai dar merda. Vai dar merda absurda. Vai, cara, vai. As mulheres vão ficar loucas com o Coringa batendo nela, velho. E ela voltando pro Coringa. Vai ser feia a coisa. Eu não sei, eu não digo nada. Mas enfim, eu queria ver também. É porque a gente só vê mais notícia do. Se ficar sabendo que vai sair dos blockbusters. Pelo menos eu só leio notícia disso. Pois é, eu vi um pouquinho mais sobre trailers pra ele, algumas coisas. Mas eu vi muita coisa durante o ano que vem. Falei alguns filmes aqui, mas. Eu tô muito afim de ver o Rogue One, né? O que eles vão fazer com Star Wars? Eu tô feliz. Depois desse quarto filme. Desses quatro filmes. É tão parecido, né? Esse sétimo filme de Star Wars. Eu tô feliz de ver Rogue One, porque finalmente vai ser uma coisa sem ser sobre os Skywalkers. Mas vai ter Estrela da Morte aí, ó. Porra, vai ter Estrela da Morte. Eles vão roubar os planos da Estrela da Morte. É verdade, vai ter Estrela da Morte. Mas é a primeira. Dizer que a gente pode é assim. Tá bom. Não é tipo construir uma nova Estrela da Morte, tá? Dessa vez tem o tamanho de 25 planetas. Gigante. Mas tem um pedacinho ali. Pedacinho que você não pode atirar, que explode tudo. Então. O que eu não entendo é como você construiu a porra da Tino. Com que dinheiro a porra do festival conseguiu? Como que recursos viu? Ele conseguiu construir aquela merda? Como ninguém viu, né? A gente tá dando spoiler ainda de Star Wars. Como ninguém sabia que existia a porra do Estrela da Morte? Do tamanho de planeta. Isso não é spoiler, porra. Tá. A garota sabe. Com uma lupa num planeta vizinho ia ver a porra do buraco gigante. Mas enfim... É o Rogue One aí, eu acho que vai ser legal. Uma história inédita, eu espero, pelo menos... Não vai ter nada parecido com os outros filmes, eu quero ver. Não pode, cara. Eu só não queria que tivesse o filme do jovem Han Solo, eu acho isso babaca, assim, eu não preciso. Faz um filme melhor, gente. Esquece os personagens antigos, mas enfim. Jovem Han Solo. Agora muita gente quer ver o filme. Olha o spoiler, para com essa porra. Controle-se. Eu só digo isso. Controle-se. Porque o cara tá de volta, eles estão de volta. Tem mais algum? É, de filme. Tem o do Harry Potter, mas eu não tô tão animado. Mas eu quero ver esse do Harry Potter. Eu tô curioso. Os monstros e o Inhabit. Porque, assim, é estranho. Porque vai ser 3 filmes. É. De um livro só. De um livro que tem tipo umas 10 páginas. Pois é, mas o detalhe é que pelo menos quem tá escrevendo o roteiro é a autora do livro. Ah, mas aí tem o Dragon Ball Super aí. Aí, assim, eu não sei se isso é tão positivo assim. Tem o Dragon Ball Super aí pra mostrar que não é foda o bastante. Mas é porque são 3 filmes de poucas páginas. Não sei. Eu tava vendo muito aqueles vídeos do Como Deveria Ter Terminado. Vocês conhecem esse canal? Não. Não? Deveria. Aí. É o canal que. É o canal que criou aquela piada do Flash Blood. Não sei. Flash Blood? Foi tu que me mostrou a porra do vídeo! Então eu lembro do canal, que eu não entendi só o inglês bonito. Eu não falei. Então falei, é. Como deveria ser nada. Ah, isso. É que eu não traduzi pro inglês. Desculpa. Desculpa ter nascido, desculpa. Desculpa se eu falo em português, tá? mas enfim. Então, tem um final desses que tem um Frodo lá lendo o livro do Bilbo depois que terminou o último filme. E ele fica, eu acho que tá meio longo, sabe? Podia ser só um livro. Ser infantil, tipo, tem muitos anões, sabe? Tipo, é sobre o Hobbit? Basicamente. Tipo, precisa dessa parte de romance dos elfos e tal. O do Harry Potter parece ser interessante, sim, vamos ver. Quero ver como é que eles vão fazer um spin-off do totalmente inédito assim da série. O universo tá aí, tá pronto pra ser criado. Então... Pra ser criado, pra ser usado. Pra ser usado. Então, vamos ver. Apesar de que vai ser no passado. Ah, mas. Você acha que não vai aparecer o papai Harry Potter lá do. Novinho? Você acha que não? Pois é, o Potter, né? É muito antes de papai Harry Potter. Ah, mas aí tem o avô. Tanto faz. Vai ter um Potter nessa merda, velho. Pode ter certeza. Eu também tô afim de ver, cara. Alguns outros filmes, eu tô fingindo a Zootopia da Disney, né, animação. Acho que vai ser bacana, né? Falar tudo que eu vi até agora tá me levando a crer que vai ser uma coisa boa. Eu acho que não vai ser bom é a dublagem brasileira desse filme. Não sei, o que, que tem na dublagem? É que eu vi uns caras cotados que não são atores. E aí não dá muito certo às vezes, sabe? São atores não, são dubladores. São atores. Vixe, aí complica. Chamaram a Kéfera pra dublar. Acho que tem um filme de animação por aí que vai ter uns ídolos do ano. É claro, é a nova geração de ídolos, né? Não sei. Por exemplo, eu tô curioso pra ver um filme de animação que é um filme que foi criado pelo Rob Schneider. Tá, sobre o urso, o norte do norte. Tá, é porque. Claro. Mas é nem pelo Rob Schneider, é por causa dos outros atores envolvidos. Então. Eu vi um making-off da Dubai e tal, achei legal. Mas tem o Chang, né? Do Chang, caramba. Né? Se beber no caso do Community, por aí vai. Você tem que parar de ver coisas do Rob Schneider. Eu já tô estranhando. É, já. Tá meio estranho. Mas é porque esse filme parece legal. E a animação. Cara, não vou dizer que eu tô empolgado. Mas eu quero ver o filme do Limbus. Não, cara, vamos pro videogames? Não, cara, eu quero ver isso. Não, cara, por quê, velho? É um filme cara. É um filme de 4, 5 anos atrás, cara. Porque puta que pariu, quem joga Angry Birds hoje em dia? Pelo amor de Deus. Não, não cara, que isso? Deixa não. Ficar. De videogame. Tem outro aqui, calma. Tem mais dois só. Tem um filme Regresso, que eu não quero ver, um filme Leonardo DiCaprio. Era pra ter saído ano passado, mas parece que só vai sair esse ano. Eu quero ver Steve Jobs, só que muito. Bom, parece estar muito bom. Steve Jobs do Magneto. Do Fassbender. Do Fassbender. É, você não quer ver o do outro lá. Pois é. É. Eu não sei o do outro lá se ainda vai ter, sabe? Já foi, já. Já foi, né? O do outro. Enfim, eu quero ver o filme Ave César, Rei do César, que é uma comédia com vários atores italianos de renome, é uma comédia musical e tal, e eu quero ver mais quase os atores, tem muita gente legal, tem o George Clooney, vai ter Scarlett Johansson, então uma galera, assim, e o trailer que saiu parece muito bom, assim. Então eu realmente tô a fim de ver esse filme. No mais, eu não lembro de cabeça, tem todos os filmes aí que parecem bem interessantes. A pessoa vai comentar, ah, mas vocês não falaram de Assassin's Creed, de Warcraft. Eu não tô muito animado não pra ver. Esses dois, o Assassin's e o Warcraft, eu devo ver no cinema dependendo da nota do pessoal. Assim, se o pessoal comentar que tá bom, o Assassin's, eu vou ver. Eu não sei, mas o Warcraft provavelmente eu vou ver no cinema, porque eu quero ver como funciona essa tecnologia que o pessoal tá usando pra esse filme. Mas eu vi o trailer, eu acho que é bonito pra caramba. Mas achei a história não rasa. É porque eu não sou fã de Warcraft. Eu vi a maioria dos personagens e não reconheci ninguém. É, eu também, tipo, eu senti que também deve ter tido coisa pra caramba. Eu vi o pessoal comentando. Eu vi aquele do Jovem Nerd comentando o trailer. E ele falava as coisas. Não conheço ninguém, não sei de ninguém. Eu não peguei o nome de personagem nenhum. Então. E não tem o Arthas, que é o único que eu conheço, então. É... Eu conheço mais os atores que estão ali do que os personagens. Então eu só vou acabar vendo se tipo, tiver muita nota boa, se o pessoal comentar legal do filme, eu vou acabar vendo. A partir então pra jogos, rapidinho. Jogos que eu vou ver pelo YouTube, né? Porque eu não tenho PS4. É o Uncharted 4, eu tô muito animado, cara. Eu gosto muito de Uncharted. Joguei todos pelo YouTube. Esse aqui é meu filme. Porque ele sempre faz assim, é. Uncharted um filme. Que ele só pega as cutscenes e conversas importantes e bota no YouTube. Assim. Então eu acabo assistindo, zerando pelo YouTube, né? E eu quero saber como é que a história vai seguir. Os gráficos estão lindos pra caralho, eu quero ver. É, tem o Horizon, aquele jogo que é tipo dinossauros mecânicos. Eu não sei se você viu. Era o trailer que eu achei mais da hora da E3 de jogos novos, assim. Eu quero ver. Quero ver se. Eu não sei se vai ser esse ano, não, mas vamos ver, né? É, tem o The Last Guardian. The Last Guardian é esse ano. Porra, tá 25 anos fazendo o jogo. Mas assim, parece tipo. Na verdade, só tô fazendo um ano. Mas o The Last Guardian vai sair esse ano. É mais por curiosidade mórbida, tipo do Duke Nukem Forever, né? Vamos ver como é que vai sair no final, se vai ser bom ou vai ser só uma coisa triste de ver. Pra PC, assim, que eu vou jogar mesmo Dark Souls 3. Cara, eu sou muito fã de Dark Souls, de verdade. Eu tô jogando 2 pela terceira vez aqui, vou zerar pela terceira vez, só que agora no naquela versão que tem todos os DLCs e que mudou um pouquinho. Eu zerei o 1 umas 2, 3 vezes e eu vou jogar o 3 animadíssimo. Vamos ver como é que vai ser. Você quer falar mais de algum antes que eu continue falando aqui, que nem um maluco? Eu espero que saia. Eu acho que sai sim, porque não tem mais tempo pro Wii U, né? Vai sair o novo videogame da TNT. Pois é, eu não sei. E se a Zelda for mulher, né? Digo, o Link for mulher, ia ser da hora, a cara. O Link foi homem? Não sei. É porque eu ia falar o Zelda. É porque essa piada aí acaba falando instantaneamente. O Link que apareceu no vídeo, ele parecia ter traços femininos, assim. Aí, pô, se fosse uma mulher, ia ser da hora, cara. Eu não ia reclamar. Não, você chamar de Link. Você chamar de Link mesmo. Link é bobeira. Sabe, pá, já acabaram de soltar recentemente como é que vai ser a versão feminina do Link. Não vão usar. Claro que vão. Eu sei o que você tá animado e você nem lembra dele. O Fire Emblem Onichan. A gente tem que pesquisar bastante pra decidir qual que a gente vai pegar, né? Eu vou acabar pegando. Eu provavelmente vou estar trabalhando, por favor, Deus. Me ajude. Não dá mais jeito. Eu vou tentar pegar aí o Fire Emblem Onisan. Onisama. Onichan ou Onisama. Mais algum, Evilas, que você queira? Jogo? É. Cara, é que não eu não jogo, né, cara? Não, assim, até que eu nem lembro direito dos grandes jogos que tem isso. Pra mim, não foi aquela empolgação, sabe? Teve jogos legais e tal. Eu não lembro se o Final Fantasy é desse ano. Não. O 16? Qual que é o nome? O 14. É 15? É 15. Final Fantasy. Ah, Final Fantasy 15. Tá com Final Fantasy 7. Não, o 15. É que o 7 aparece, tem uma, parece que tem mais coisa que o 15 já pronta, né? É bizarro. Pois é, eu tô falando. Não se fala do Final Fantasy, não. Se eu falo, não foi como o 7, cara. O Kingdom Hearts 3 também. Vixe, esse aí também tá sumido pra caralho. Ah, tem tipo o Mass Effect novo, que eu já recomendei aqui a trilogia anterior. Pois é, lá, o Mass Effect tem um problema, porque todo mundo diz, apesar de falar em 3 muito bom. É, diz que acabou direitinho, sabe? Não, mas precisa. é outra coisa, não é o Shepard. Mas o é isso, sabe? Não precisava. Ah, mas eles estão aproveitando o universo, cara. Não tem problema, não. Eu não vejo problema. É a mesma coisa que reclamar que não precisa mais de Star Wars depois do último lá. Eu não sei. É porque é meio estranho falar, assim, o universo, qual que o universo? É, aí, ó. Se o universo Marco CFF for tá falando tão expansivo ao ponto de colocar outras histórias isso legal, eu concordo plenamente. Inclusive, o jogo que eu vou falar é de um universo que é mega explosivo, que tá colocando a história mais. É gigantesco, cara. É que você não jogou. Você tinha que dar uma lida. É, eu tenho que jogar. Isso é no YouTube. Não, no YouTube eu acho que você não pega a experiência total, porque você tem que fazer a tua história, cara. É diferente. É diferente do Uncharted, de que a história já tá pronta, aí você só segue a história. Mas enfim, também outro que eu tava que eu tô animado é o Street Fighter V. Esse eu acho que eu vou acabar pegando. E, cara, eu tô animado mais pra... Puta, vai tirar o Street Fighter 4 da Evo e vai botar um jogo novo, assim. Eu não aguento mais ver Street Fighter 4 da Evo. E falam que tá mais fácil de jogar, né? Então, não sei. Eu sou meio ruim no Street Fighter. Eu só consigo jogar com o Ryu e com o Ken e vamos lá. Você sabe jogar com os personagens que todo mundo vai jogar. Então, tem mais um? E o último é o Doom. Doom? Que eu gostei muito do trailer da E3, ele parece ser muito divertido. Sei lá, me foda. Eu não gosto de jogos de título. O Wolfenstein, que é o último da produtora que saiu, eu gostei bastante de jogar. Então eu fico animado com o Doom. Eu não gosto de jogo de tiro. Mas é isso, de jogos. O único jogo de tiro que eu gosto é GoldenEye. De jogos é isso. É aquela coisa, no ano vai saindo coisas que você nem conhece que acaba marcando bastante. Tipo. O Undertale, que marcou todo mundo e ninguém lembrava no começo do ano que ele ia sair, assim, ninguém sabia. Eu acho que talvez, eu não sei se esse ano vai ser tão forte, mas talvez o que vai marcar são realmente esses joguinhos menores, entre aspas, joguinhos indies, que não são tão indies, né? São só diferentes, menores. Ah, jogos menores tipo Zelda, Mario, esse tipo de coisa. Não, esses aí sempre marcam. Não são tipo Ori. Olha, The Black Forest, sei lá, jogos assim. Story, Story não, tantas coisas por aí. Pois é, então, eu acho que esses joguinhos menores também são marcar. O Rocket League, porra. Eu só gosto de ver. Vou te falar que eu fiquei tô cada vez com menos vontade de jogar. Eu sei que eu não vou ter habilidade pra jogar, e nem conexão. Mas habilidade pra habilidade é um jogo muito habilidoso pro pessoal, né? Nem conexão de internet, então não acabo não me ligando muito mesmo. Então, você tem alguma coisa de quadrinho? De quadrinho? É mais difícil, né? Realmente a gente espera ver sair pra ver. Não fica muito. O que vai sair? É porque, por exemplo, de quadrinho, só, pelo menos na Marvel, ele só anuncia o Mega Saga com antecedência. Tipo, vai ser Guerra Civil 2, por quê? É, sabe? Eu quero ver. Não tem sentido. Talvez o Cavaleiro das Trevas 3. Já tá saindo, já. Pois é. E o 4? Tá. Ah, é, vai ter 4, né? Mas eu não sei. Eu não sei, mas assim. Eu realmente não tenho certeza. E de mangá? De mangá? Eles também não anunciam, né? Então fica difícil. É, assim, talvez o que eu queira ver. Eu estou torcendo. Eu acabar. Eu acho que cadê o final? Fica a expectativa de Hunter x Hunter voltar algum dia, né? 2016. É, pois é. Fica a esperança de que Berserk volte. Se fica essa esperança. Vai ter o Boruto aí. É a esperança maior de todos. Vai ter a continuação do Naruto. Mas isso. Eu vou ler porque eu sou um verme. Mas eu não tô animado, não. Cara. Você tem noção que o Orochimaru teve um filho? Você tem noção disso? Ok. Cara, o Orochimaru. O Orochimaru. Pois é. Como? Eu acho que foi por mitose, assim. Ele se tirou uma célula e a célula cresceu. É. Ele agrediu uma mulher. E aí o Naruto fala, ah, o filho do Orochimaru, né? Pô, vou botar no time do meu filho, claro. Que é isso. Parabéns, parabéns, ótimo pai. Peraí, o Orochimaru, ele ficou do bem? Tá? Ele ficou do bem, você vê? Não, caralho. É, muito bom. Ele não ficou, tipo, do bem pra caralho. Ele só, tipo, Naruto, ah, olha o Orochimaru ali, não faz nada. Caralho, não. Mas é, tudo errado. É a maior, tipo, durante um tempo foi a maior ameaça do mundo. Tecnicamente, okay? Sequestrou o amigo dele. Ok. Mas é, matou o terceiro Hokage, foda-se. Foda-se, sério. Mas é isso, ele ficou lá. Caralho, cara, eu não sabia disso. Vou te falar, você vê meu conhecimento de Naruto. E o filho dele vai pro time do Boruto. É bom. É isso aí. Agora, se o Boruto não tiver o Byakugan, eu vou ficar meio revoltado, assim. Pra quem tá lendo Naruto ainda, chutem esses spoilers. Ah, quem tá lendo Naruto ainda? Desiste, por favor. Quem tá vendo o anime ainda, porque o anime tá lá nos Filhos Eternos, né? Não terminou até agora. Mas é, às vezes eu esqueço aí que tá passando o anime de Naruto. É. Mas aquele que, tá passando ainda. Eu tô quase esquecendo que ainda tá passando Dragon Ball. Ah, mas a gente esquece mesmo que tem que ter Dragon Ball. A gente tem que esquecer. Apesar, eu já te contei a plot da próxima, na próxima arco de Dragon Ball, né? O André contou, né? Leu. É, eu li também o mangá. É meio triste. É muito triste. Eu não entendo, André, de verdade. Eu não entendo. É, como é que pode gostar daquilo? É, tudo bem. É o André. Eu sou pseudo cult. Dragon Ball pra caralho. É, eu sou pseudo-cult pra caralho, então. Pseudo-cult. Enfim. Mas, sim, animação. Uma coisa que eu tô esperando muito, que era pra ser esse ano, que eu espero que saia, é o filme de Evangelho. Por favor. Quero ver essa porra deste quarto filme. Logo. Já perderam a oportunidade de fazer um filme no dia do terceiro impacto, cara. Isso aí já era. Deixa eu acabar, pô. Deixa eu acabar esta, porra. Eu demorei 12, 10 anos pra carregar a porra do lugar. Não vai acabar, cara. Nunca. Como, cara? Como assim? Não faz sentido. Eles fizeram um trailer do quarto filme, porra. Tem um trailer do filme no final do terceiro filme e não tem um filme. Como assim? É sempre assim. E que lança esta porra? Ah, só que é menos expectativas do que a gente estava esperando, certo? Do novo anúncio do Gurren Lagann, mas é um patinho, tá? Ah, é? É um patinho. Ah, eu não sei se eu fico decepcionado ou aliviado. Estou um mixed feelings foda aqui. Mas tudo bem. Mas é um patinho. Tá? Maldito patinho, filho da puta. Malditos Yakuzas. Mas tudo bem. É Konami que tem que sobreviver, né, cara? Cara, eu tô muito. Eu não sei o que eu sinto agora, cara. Tá muito foda. É, tudo bem. Mas o que? De animação. Meu, espero ver o final do Gravity Falls. Normalmente tô bastante empolgado, né? Esse final. Espero que o hiato de Steven Universe não demore muito. Eu espero ver a terceira temporada de Steven Universe esse ano. Mas não acabou a segunda? Como assim? Então, mas é porque eu não quero que a terceira demore um ano. Eu quero que volte cara, um ano. Tá no episódio 27. Não sei. Seis. É a terceira temporada. É pra ser 50 aqui no primeiro, então. E aí, tem mais alguma animação? Cara, de anime eu não pesquiso muito pra saber. Eu sempre gosto de ficar na de anime eu acho que só tem Berserk. Na surpresa. O de Berserk é aquela coisa 3D. Eu não importo, cara. Tô até tempo esperando Berserk que não me importa mais. Eu me importo. Podia ser em Flash. Tô mais, né? Eu fico meio irritado com animação 3D. Até que eu não tenho tanto problema com 3D. Vocês têm. Eu tenho pra caralho. Vocês, em geral, assim, muita gente tem problema. É que o filme me deixou muito traumatizado. Mas esse filme é bom. Eu sei que o orçamento do anime não vai ser igual do filme. Então... Mas é, mantém seu filme. Eu não gosto. O Eclipse ficou legal. É porque eu também não gosto muito do Eclipse. Então... É porque eu acho muito forte. Eu não sou muito fã de ver tudo que acontece naquele lugar. Ah, é porque é muito pesado. Concordo, a primeira vez que eu vi no anime eu não gostei, até porque não dá pra entender nada. Eu fui ler o mangá exatamente que estava puto com o Eclipse. Eles cortam tudo? É muito mais legal o jeito como é feito, né? No anime eles cortam tudo? Não, eles não cortam, eles mostram tudo. Só que. Você lembra qual é o anime do Berserk? Eu não vi o anime do Berserk. Ah, não dá pra ver metade das coisas. É, pra facilitar a animação, a maior parte do tempo é cenários sombrios. E não dá pra ver. Boa ideia. Mas eu não sou muito fã de 3D, não. Pô, fazer um negócio. Eu não sei. É porque, tipo, no Sidora no Kishi, que a gente tem tanta elogia, eu acho que as cenas de ação funcionam porque, tipo, o inimigo é um bicho todo deformado, alienígena e tal. Aí não tem tanto problema. Mas os demônios do Berserk, o traço do autor é. A gente pode ver um exemplo disso que eu acho que vai ser tipo nível Adin, não vai ser agora Adin. É porque o traço do autor do Berserk é tão bonito que vai ficar muito simplificado no anime, vai ser meio triste. Não. Mas é isso. É, mas ainda tô empolgado, ainda quero ver bastante. E assim, eu quero ver porque todo mundo fala bem, mas eu não sei como que é, não li ainda. Um pouco no Hero Academia. Outro que eu tenho um problema. É porque eu acho que o mangá tá muito novo pra fazer um anime. Pô, eu acho que vão fazer filler, vão mudar a história, eu não sei. Eu gosto muito do mangá do Boku. Apesar que falar que gosta muito também é exagero. É porque ele é aquele mangá padrão shounen, mas ele faz as coisas tão bem feitas que você acaba gostando bastante do mangá, mas fala que gosta muito também, é um pouquinho exagero da minha parte. Mas de anime, eu acho que mais o Digimon Tri, saber como se encerra a história, eu tô curioso. Então, animação tem. Se é animação americana, eu queria ver o nome do episódio de Gundam, né? Eu pretendo ver esse ano o Roger Ventura. Eu vi os episódios lá pra frente, tá ficando melhor. Eu pretendo deixar meu preconceito de lado e ver, pra ver se é tudo isso que todo mundo fala. Que realmente tem uns episódios legais. No Netflix não tem a primeira temporada, pelo que eu entendi. Só se a primeira temporada começa do nada. A gente resolve. Aí. Só dá essa dica. Isso se resolve. Você vai nos Estados Unidos comprar o Blu-ray do. Mas enfim, tem alguma coisa? Não. Livro não tem, né? Livro não, porque eu não sei que livro que vai lançar esse ano. Eu tenho duas pretensões de comprar de livro esse ano. Que é o livro do Star Wars Nova Esperança e o livro do Star Wars Império Contra-Ataca. Mas existe um motivo pra isso. Porque a pessoa não sabia. Mas a pessoa realmente não sabia nada. Então ela me deu o livro do Retorno de Jedi. Obrigatoriamente eu tô comprando os outros dois agora. Eu fiquei assim, não, cara, dá um quarto o livro do Nova Esperança, que eu preciso comprar os outros. Eu acho muito alienígena a pessoa que não conhece Star Wars, de verdade, assim. Não conheço nem um pouquinho. Ou nem pesquisar na internet pra ver se é o primeiro ou a segunda história. Pois é, então tá, vamos pras indicações. Indico Perdido em Marte. Sério? Agora? É porque eu vi só agora. Eu não vi no cinema, eu vi agora. O filme é legal, o filme. Eu não achei esse negócio, meu Deus! Caraca, ficção científica, é inacreditável. Achei legal. É um filme que é diferente, por exemplo. Realmente. Não, mas, meu Deus, esse é o Moisés voltou aí e tá abrindo o Mar Vermelho. Mas, perdido. Cara, Moisés abriu o Mar Vermelho não é científico. É ficção religiosa. Pra mim é ficção científica. É, enfim. É, Jesus, é. Jesus é científico pra caralho. É, Perdido em Marte, eu gosto porque ele é diferente de Gravidade, pra mim, pelo menos. Ah, mas recebi em casa, né? Você sabia que teve pessoas assim? Cara, eu acho que esse filme é baseado em fatos reais. Claro que é. Porque esse é o bagulho da Marte. Você acha que como marcianos foram criados? Então, foi ser humano. É, eu confesso que eu não me surpreendo com isso, não. Não teve maluco perguntando dos mangás baseados em histórias reais? No negócio da pô, é complicado. É, mas enfim, o que eu gosto do Perdido em Marte, que diferente do Gravidade, por exemplo, Gravidade sempre tem aquele clima pesado, né? Você fica meio nervoso o tempo todo pela Sandra Bullock. Não tem um momento pra respirar quase. O Perdido em Marte, o Matt Damon tá sempre fazendo piadinha, tá sempre zoando. Posso dizer que eu acho que tem um motivo pra isso. Porque já é a oitava vez que faz resgatar o Matt Damon. É, já tá tranquilo. Eu vou resgatar o Matt Damon, então já tá tranquilo, pô. Já tá acostumado. Eu gosto das piadinhas, eu gosto do fato dele falar com a NASA, começar a xingar a NASA ao vivo pra todo mundo ver, e ele tá um pouco se fudendo. Porque ele é o cara perdido em Marte, velho. Ele pode fazer o que quiser. Ele tá. Fala, vai fazer o que comigo aí? É. Vai fingir que eu não existo, filho da puta. Eu gostei. O negócio que eu não sei, eu não gostei muito, talvez, foi a participação da China do nada, assim. Apareceu um chinês, falou, ah, vamos ajudar os americanos ali, e pronto. Do nada ele apareceu e ajudou. Eu achei meio estranho. Mas, de resto, eu achei legal o filme. Achei que não foi tipo assim. Vamos ajudar os americanos ali, pô, tipo, descobriram uma parada. Esse cara descobriu o que é, vamos ter que ajudar, né? Mas eu achei meio bizarro. Eu achava mais fácil a Rússia ajudar eles do que a China. Não sei, eu não sei se eu acho mais fácil a Rússia, achei a China mais fácil. É porque a Rússia já é parceira dos americanos. E a China também. Em coisa do espaço? Também. Eles lançam pessoas em coisas da China? Olha isso, eu sabia. Mas tudo bem. É porque a Rússia tem o Ribbiton e tal, ajudou eles, então eu confio mais na Rússia. Eu li no livro do Jovem Nerd que a China esconde desse. No livro do Jovem Nerd, tá bom. Puta, eu ia achar mais verídico se fosse o livro do Afonso Solano, eu ia falar, caralho, não acredito. Mas, tá bom. Mas eu achei engraçado, porra, o ketchup acabou, fiquei desesperado pelo cara. Porra, o ketchup não pode acabar, velho. Porque a gente tem que durar pra sempre. Mas é isso, eu gostei muito. De uns 4 Batman Feira da Fruta. Eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho que não é toda essa Coca-Cola toda que pintaram aí, mas é um bom filme, sim. Cara, o cara teve que sobreviver escutando discoteca. Ah, eu não acho nem as músicas ruins, pra falar a verdade, mas tudo bem. Escuta um ano disso. Aí é foda, mas aí. Até o CD do. A CD não, a fita cassete do Star-Lord lá ia ficar ruim também. Então. Mas o. Pior que isso, só se ele tivesse se perdido lá com o Melodo Jonas. Olha, que Melodo Jonas é foda pra caralho, cara. É, eu tô 5 minutos. Mas é isso. Plantem batatas com cocô, por favor. Essa é a dica. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do it. Eu indico Middle-earth Shadow of Mordor. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be. Você já falou assim? Eu zerei já. Olha, eu não cheguei a falar dele aqui, não? Não. Pois é, eu comprei. Sabe que eu sou muito fã de seus anéis, do universo dos anéis. Imagina. Eu sou um fã disso. É só o meu livro preferido, né? Os três, principalmente o terceiro. Mas, não tinha relato esse jogo ainda. Eu comprei agora com a Steam promoção, né? Comprei por R$30 esse jogo. E, cara, eu acho muito foda. Eu gosto tanto de do universo. E, sabe, eu sou esse é o tipo de jogo que eu paro pra ler até a descrição das plantas. Porque tem descrição em tudo que você encontra no cenário. Até a descrição da planta eu paro pra ler. Parabéns, cara. E, cara, eu não sei, eu gosto muito, assim, gosto muito mesmo da ambientação. É, eu gosto do sistema de batalha, que lembra muito do Batman, que eu já tinha falado com você pra caralho. Eu acho muito gostoso, sabe, bater em orcs, lutar contra orcs e acabar com orcs em modo stealth e por aí vai. Eu acho legal essas missões que dá uma tensão muito longa, principalmente essas missões stealth. Você tem que fazer, por exemplo, teve uma missão mais passada, assim, que era pra você colocar veneno no grog, né? Os orcs chamam. E, porra, não vou dizer que é a missão mais difícil do mundo, mas é um saco você fazer tudo em modo stealth o tempo todo, né? É um saco assim, tipo, é difícil você fazer tudo sem ninguém te perceber. Principalmente pra um jogador como eu, por exemplo, né? Eu duvido. Você ficava ali no modo stealth, aí você viu um orc passar e falava: ah, não, vou matar esse cara, porque é gostoso matar mesmo os caras. É, mas é porque era uma missão que você tinha que fazer obrigatoriamente no modo stealth. Você não fez tudo, né? Você só... Fiz, zerei tudo. Você só não fiz 100%, que nem você fez, não. Não, pois é, era uma missão dos rebeldes, né? Essa. Então, eu acho que você fez, acho que. Fiz, ela é obrigatória. É uma das principais. Acho que você fez. Eu acho legal matar Capitões Orcs. Apesar que eu fico muito puto toda vez que algum me mata, e eu vou atrás, obviamente, logo daquele que me matou. Toda vez ele vira capitão. E aí ele tá muito mais poderoso, aí fica difícil matar o cara. Fica mais difícil. Meu problema é assim, eu nunca tive problema em matar nenhum capitão sozinho. Só tive problema em matar por causa da quantidade de pessoas que vinha junto. Então fica naquela brincadeira, tipo, eu tô batendo, aí vem uma galera, aí eu fujo. Aí vai de novo. Tô batendo, aí minha galera fuge. Você tem essa questão, assim. Mas, tirando isso, eu tô me amarrando. Assim, todas as sensações, eu gosto muito da dublagem, muito dublado mesmo. Eu gostei muito da dublagem brasileira. É, os orcs com a língua presa, os orcs mano. Orc carioca. Orc carioca e tal. Eu acho uma delícia, assim. Eu me divirto pra caralho, assim. É, meu maior problema é com o Garagos, porque lutar contra o Garagos é um saco, caralho. Garagos é o que? É o cachorro? É o cachorro. É que você não viu o bichão ainda. É, eu vi, né? Eu só que eu não lutei com ele. É, pois é, vai chegar um momento. O único momento até agora mais próximo disso foi que eu tive que fugir dele. E tem um momento especial que você tem que matar, você tem que... entrar na caverna dele pra encontrar uma relíquia do passado do elfo lá. Aliás, cara, isso eu acho muito legal. Como eu gosto dos seus anéis, eu gosto muito da ligação dele, da história do Lindelof com a história dos seus anéis. E quando eu vi a primeira vez o que o elfo era de verdade, aí sim, caralho. Eu fiquei realmente, caralho, muito bom, assim. Então eu gosto muito. Eu admito que eu não acho que o Gollum devia estar ali. Foi só uma coisa pros fãs. Não vejo muito sentido no Gollum estar ali. Eu entendo que o Gollum tenha ido atrás, né, e tal, mas eu não acho que ele deveria estar ali. E eu comprei a briga do personagem, sabe? Eu comprei a história dele, que ele vingar a família dele. Eu realmente... Toda vez que eu acabo com um orc, eu fico, caralho, isso foi pelo meu filho, filho. Ou melhor, isso foi pelo filho do cara. Sabe? Então, assim, eu com certeza que quando eu chegar no final, a luta contra o Mão Negra, eu vou ficar assim, caralho, aí sim. Mas eu tô gostando pra caralho, é um jogo muito bom. Quem não jogou, realmente recomendo. É um puta jogo. É muito bem feito, é bonito pra caramba. A trilha é muito boa. A dublagem brasileira tá muito legal mesmo. Inclusive a dublagem tá mais legal do que a legenda. Se você for ver a legenda, tem algumas coisas baixas. Tem outra coisa que tem no jogo que é legal, mas como a gente tem poucos amigos, e agora provavelmente como não tem ninguém jogando, é que no lançamento, né, se um amigo seu morresse pra um orc, tinha uma missão que mostrava o orc que matou teu amigo, e você falava, vingue-se do orc que matou teu amigo. É isso. Eu não tenho amigos, então é bom. É, pois menos, é. Meu 100% não é tão simples, tão grande assim. Mas vê se tem um. Pode ser que tenha um. Os orcs te mataram, se foi. Não, se ter, pode ser que tenha um achievement que fale, ah, mate um orc que matou seu amigo. Tem que dar uma olhada, hein? É, tem que olhar, mas eu, nenhum dos meus amigos ainda está jogando esse jogo, dos poucos que jogaram. É. Mas, cara, é um jogo muito bom. Assim, pô, tava R$30, cara. Vale R$30. É que eu já comprei, eu tinha comprado a minha cota, né? Eu comprei R$100 em jogos da promoção. Eu comprei 40 e poucos. Por quê? Da promoção da Steam. Eu comprei o Tomb Raider, comprei o Never Alone, que mais? Tem uns joguinhos menores que eu comprei. Super Alphas, Beat Boy, aí um amigo meu, por acaso, ele comprou pra mim. O Stick of Truth e o Luiz Fandango. Ai, que beleza, hein? Que amigão, hein? E ainda com a carteira Steam. Eu comprei o Tomb Raider com a carteira Steam, aliás. Comprei o Tomb Raider com a carteira Steam e eu comprei o Child of Light com a carteira Steam, que só esteve em promoção no último dia da promoção. Minha persistência, cara. Valeu, hein? Então, como a Steam tava com aquele negócio das cartas todo dia, né? Então todo dia eu ia lá pra poder ganhar mais um dinheirinho. Ah, esse negócio da carta eu não podia mais vender, porque eu tinha vendido mais de 200 cartas no ano. E se eu vendesse mais uma, eu tinha que me cadastrar pra imposto de renda, velho. Olha. É um negócio assim. Aí eu falei, não quero. aí eu não podia vender as cartinhas, aí eu larguei de mão. Não, então assim, cara, eu gostei muito desse jogo. Pra mim, assim, pode ser o melhor fruto do Shadow of Mordor, do Anjo. Se você não é tão fã, você tá mais, talvez, não seja tudo isso. Mas, pra mim... Eu dou 4,5. Considerações finais do podcast, primeiro podcast do ano, como sempre, muito bom. Como sempre, podcast normal, não necessariamente por ser o primeiro do ano. Ficou longo, a gente só está conversando, matando a saudade. Ainda mais que vai chegar aí, eu tô dando a dica, ouçam lá o Anime Podcast Amigo Secreto que a gente fez lá. Aí vai acabar amizades. Tem que aproveitar a amizade enquanto tá rolando aí ainda. Cara, você deu um pulo de empolgação tão grande quando você recebeu a pessoa. No e, outro assim, podcast. Ou era o Eric ou era ele. Olha aí, já matou, eu já falei que um não era, então pronto, já matou. Pra falar a verdade, quando a gente sortia pela primeira vez, eu tirei você. Mas eu já tinha tirado você da outra vez, então tava ok. Agora quando eu tirei o Eric, eu falei, não pode voltar. É esse aí. É isso, sabe quando você sai a baba? Sai uma baba do meu rosto, assim, cara. Vingança. Vingança. Mas enfim, vingança. Então, se você não escutou o podcast, tem lá que o link desejou para o Eric. É sempre divertido o podcast do Amigo Secreto. Sempre tem umas músicas legais. Uhum. Então fica aí a dica. A única coisa que eu pedi foi que não me mande músicas em inglês. Ah, é? Ficou traumatizado da última vez? Fiquei. Tá certo. Qualquer coisa que não seja inglês, vai ser em francês. Me manda em inglês. É o que eu falei, se a gente cantar em japonês, tanto faz a pronúncia. Agora em inglês a gente percebe todos os erros de pronúncia. Pois é foda, né? É maneiro. Mas enfim, é isso mesmo. Vejam lá o Anime Podcast, melhor de 2015 também, já foi um podcast, ficou bem legal. É isso, assistam o Anime Podcast, ouçam os podcasts. Se puderem, comentem, né, gente? Às vezes um comentário. Ele já anima a gente a continuar fazendo as coisas. Só não comentem que vocês leem o meu Twitter, porque eu fico com vergonha, porque eu posto muita merda no Twitter. Agora todo mundo vai ler seu Twitter. E eu esqueço que as pessoas leem as coisas que eu boto ali. Aí teve um comentário, acho que quando foi no podcast do Mangá Coticast, que um rapaz comentou que leu meu Twitter e tal. Eu, gente, não faço isso, que vergonha. E às vezes eu realmente esqueço. Aí eu boto o Boku no Pico, eu boto as merdas todas e. Não, meu Twitter é ferrado. Principalmente por causa do Edson. Então, foda-se. Mas enfim. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou esse ano. Os comentários que eu li, os comentários que eu não li. Agradecer a todo mundo que está escutando o podcast. Agradecer a todo mundo que está acompanhando há tanto tempo. São 116 edições hoje. E não vai ter especial 130. Tô avisando, Luke, ok? Não vai. Desculpa aí. Talvez tenha sobre alguma coisa diferente, porque a gente não fez um sem o Nicolas Cage. A gente pode recriar todas as piadas que a gente contou, as melhores piadas, a gente vai contar de novo. Olha aí. Não, porque a gente tem que escutar tudo de novo. E obviamente o que não vai fazer isso é me pedir pra fazer. Então, não! Isso é 115, sabe? É um pouquinho grande. E a boa parte eu não participei, então. Então é muita coisa, sabe? Não, então. Enfim, é isso. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários as expectativas desse ano. E feliz 2016. E vamos, então, nos despedindo aqui da primeira edição. Na edição que vem tem as notícias de janeiro, que é as notícias de dezembro. Já foi. É 2015 já foi. Okay? Acabou. Tchau, galera. Falou.